por parte de centenas de pessoas que marcaram presença em Óbidos. O Castelo da Maia conquistou a Supertaça de Voleibol deste ano. Ontem os maiatos conseguiram se impor na final contra o Sporting de Espinho por 3-1. Assim, o vencedor da Taça Portugal levou a melhor no duelo com o campeão. A equipa maiata venceu os dois primeiros parciais por 25-20 e 25-22. Cedeu no terceiro por 24-26 e o quarto set voltou a servir ao Castelo, desta feita por 25-19. Não foi assim uma estreia feliz para João Brenha, como treinador de Espinho. O troféu foi para a Maiata, que venceu a prova pela primeira vez nos últimos 9 anos. O Castelo da Maia somou o seu 5º triunfo na competição e passou a liderar isolado a tabela de conquistas do troféu da prova, com mais uma vitória que o Sporting de Espinho e 2 de vantagem em Sporting Clube de Portugal. Outra disputada ontem foi a de rugby, ganha pelo Grupo Desportivo Direito. Os campeões nacionais bateram a Agronomia por 26-23. Aos 10 minutos, a Agronomia já perdia por 14-0. Ao intervalo, registava-se 20-10 contra os agrónomos. Com 3 ensaios marcados contra apenas 2 do Direito, foram os que acabaram por decidir o jogo com os 3 pontos finais dos homens Monsanto a serem marcados no último minuto de jogo. Ganhou mais emoção quando Cardoso Pinto empatou 23-23. A Agronomia acreditou que podia dar a volta ao resultado no meio campo rival. Mas a supremacia da tapada não teve correspondência em pontos. Quando já se parou o alongamento, Pedro Leal desfez a igualdade e transformou numa penalidade uma incursão no campo da Agronomia. O internacional português foi mesmo o melhor marcador, com 16 pontos. António Aguilar e Miguel Portela marcaram um ensaio cada para o Direito. Do lado da Agronomia, Jacques Leroux apontou 2 ensaios e Lourenço Cados acrescentou 1, e Duarte Cardoso a conseguir 8 pontos na conta pessoal. Desde 2000, o Direito disputou 9 finais da Supertaça e ganhou 8. O dia de feriado foi também de 5ª jornada do Nacional de Futsal. As equipas da frente venceram e o Sporting regressou ao campeonato também com um triunfo. Resultados completos: Alpendurada 1, Benfica 5, Fundação João Jartunes 3, AMSAC 2, Vitória Olivais 5, Instituto Dom João V 6, Belenenses 6, Boticas 2, Módicos 7, Mogadouro 1, 0, Sporting 2 e Freixeiro 4, Fundão 2. Na classificação, Belenenses e Benfica estão na frente com 13 pontos cada. O terceiro é o Instituto Dom João V, com 10 pontos. Ainda no futsal, o selecionador nacional Jorge Brás divulgou hoje a lista de 15 atletas convocados para o Grand Prix, o torneio internacional que vai decorrer no Brasil. Da lista de eleitos, registra-se o regresso de Ricardinho. O ala esteve a fazer o último europeu na Hungria, Portugal foi vice-campeão nesse torneio, e pode realizar o seu primeiro jogo pela equipa das esquinas em mais de um ano. A sua última presença foi num particular com a Tailândia em setembro de 2009. Eis a lista dos convocados. Do Instituto João V vem André Sousa e Fábio Aguiar. Do Belenenses, Israel. No Nagoya Oceans, Ricardinho. Do Benfica, Arnaldo, Bebé, Gonçalo Alves, João Queiroz e Marinho. Do Sinal, João Benedito, João Matos, Leitão, Paulinho e Pedro Cari. Sporting, equipa com mais jogadores, 5 ao todo. De volta ao futebol de 11, o Vitória Guimarães acabou com um percurso de 21 jogos oficiais consecutivos do Porto, sempre a vencer. Os minhotos empataram a uma bola na recepção aos líderes da Liga, no encontro que fechou a 7ª ronda. O Porto adiantou-se por Hulk, mas o suplente Fauzi restabeleceu a igualdade aos 64. Também na segunda-feira, o Sporting empatou em Aveiro, com o mesmo resultado. A equipa aveirense foi a primeira a marcar, aos 38 minutos, por Renan, mas 3 minutos depois, o Sporting chegou ao empate por João Pereira. Os Leões tomaram a 4ª partida seguida sem vencer para o campeonato e desceram para o 10º lugar, têm agora 9 pontos. O Porto está na frente com 19, mais 7 que Benfica e Guimarães, que dividem o 2º lugar. Ainda sobre o jogo em Guimarães, André Villas-Boas fez críticas fortes à arbitragem de Carlos Xistra. O treinador do Porto queixou-se de uma grande penalidade a favor da zona assinalada, mas prometeu, no mesmo momento, redimir-se caso não existisse esse mesmo penalti. Ora, ontem, em nota divulgada no site oficial do clube nortenho, o treinador reconheceu que, depois de analisadas as imagens, confirma-se a inexistência de tal infração. Em todo o caso, deixa algumas críticas ao trabalho do árbitro, nomeadamente algumas entradas duras de jogadores contrários e dois fora de jogo mal assinalados. Vilas Boas espera agora pela análise de Vítor Pereira após a 10ª jornada do campeonato. Mais um episódio da novela Marat Ismailov, o russo voltou à carga. Agora entrevista o Sovietski Sport, onde arrasa o clube, em particular os clínicos, mas também o diretor para o futebol, Costinha. Graças ao Sporting que estou a jogar futebol, é a frase escolhida para título por um jornal desportivo russo. O diferente surgiu antes do encontro com o Atlético Madrid, a 19 de março deste ano, nos quartos de final da Liga Europa, quando Ismailov garantiu não estar em condições de alinhar, viajando de seguida para Moscovo, ao mesmo tempo que se iniciava o jogo em Alvalade, o que lhe valeu uma multa de 30 mil euros, que o jogador contestou, recorrendo para os tribunais. Ismailov fala também sobre o regulamento interno do clube de Alvalade e diz: a ditadura já foi abolida na Europa. E acrescenta ainda, de confiar nas pessoas do Sporting. A entrevista está entregue ao departamento jurídico do Sporting. É essa a reação expressa pelo clube de divulgado o teor das declarações do jogador do leste. Duas breves para fechar o capítulo futebol. A final da Taça da Liga desta época vai jogar-se em Coimbra. A Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que assinou um contrato de patrocínio com a Bwin, anunciou hoje um local da final da prova. Por ter assinado esse mesmo contrato com a Bwin, a Taça da Liga passará a ser conhecida como Bwin Cup. A Liga de Clubes vai proporcionar ainda mais 25% de receitas para os clubes, em relação ao acordo anterior. Rogério Gonçalves está de regresso ao comando técnico da Naval. O treinador, apresentado hoje para substituir o francês Victor Zvunka, prometeu trabalho, empenhamento e dedicação. A Naval está no 14º lugar da tabela. Rogério Gonçalves regressa ao clube onde esteve pela última vez em 2006-2007. Sérvia e Brasil estão nas meias-finais do voleibol. A Sérvia tornou-se a única equipa a garantir ontem um lugar na próxima fase da competição, em Itália. Bateu a Rússia por 3-1 na segunda jornada da terceira fase e garantiu o primeiro lugar do grupo P. Nos outros encontros de ontem, os Estados Unidos eram a única equipa que poderia também selar o apuramento, mas não conseguiu. Perdeu por 3-1 com a anfitriã Itália no grupo O. A Itália fez o apuramento com a França, que na primeira ronda perdeu com os Estados Unidos por 3-0. Por seu lado, a Alemanha, a República Checa por 3-0, mas já hoje faz o mesmo resultado contra o Brasil. Assim, os campeões do mundo seguem para as meias-finais, isto no grupo R. A exemplo de russos, argentinos e checos, a Espanha também se despediu das meias-finais, perdeu por 3-1 com Cuba. Hoje, os cubanos jogam contra a Bulgária, na partida decisiva do grupo Q. A campeã olímpica e mundial dos 100 metros, a jamaicana Shelly-Ann, foi hoje suspensa por 6 meses. Foi castigo imposto pela Federação Internacional de Atletismo devido a um controle positivo da atleta. Fraser, 23 de maio, durante a reunião de Xangai, na China, o consumo de oxicodone, um analgésico utilizado para minimizar. A atleta justificou o recurso ao medicamento com uma forte dor nos dentes. A velocista, de 23 anos, referiu então ter contactado os médicos do MIT, forte dor de dentes, mas acabou por seguir um outro tratamento porque a situação não melhorou. A atleta, que conquistou a medalha de ouro olímpica dos 100 metros nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e o título mundial em 2009, só vai poder voltar às pistas a 7 de janeiro de 2011. A Europa conquistou a Ryder Cup. Os golfistas comandados pelo capitão Colin Montgomery derrotaram os Estados Unidos por 14,5 contra 13,5. Em Newport, no País de Gales, o norte-irlandês Graham McDowell, campeão do US Open deste ano, bateu no jogo singular decisivo Hunter Mahan, que assim falhou a revalidação do título para os Estados Unidos. A Europa venceu a Ryder Cup pela 8ª vez, ainda bem longe das 25 conquistadas pelos norte-americanos. A próxima edição vai ser nos Estados Unidos, no Medina Club, em Illinois, daqui a 2 anos. Vitória europeia no golf, a fechar a edição de hoje do Desporto. Estamos no domingo às 11 da noite. Até lá!